já passou pela moda, pela fotografia, pelo teatro e acabou na música. Maggie Mateus é a próxima entrevistada da Rádio Antena Web em mais uma edição do Tempo de Antena. Nasceu em Vagos, cidade de Aveiro, mas já cantou um pouco por todo o mundo. Maggie Mateus começou a sua carreira musical no ano de 2003. Estou à espera. Foi precisamente através do teatro que chegou à música. Enfim, pormenores que poderá ficar a saber se escutar a entrevista da próxima sexta-feira do Tempo de Antena. Maggie Mateus, em entrevista à Rádio Antena Web. Esta sexta, dia 22, a partir das 17 horas, em mais uma edição de Tempo de Antena. Amo, eu digo te amo, com toda a minha força de te querer aqui. Sabe qual a fórmula mágica para começar bem as suas manhãs de sábado? As palavras mágicas são Clube da Manhã. Aos sábados, pelas 9 horas, trazemos-lhe Clube da Manhã, um espaço radiofónico entre a conversa e a música durante 120 minutos. Comece bem o seu fim de semana ao som de boa música e na melhor companhia em Clube da Manhã, aos sábados, às 9 horas, com Nuno Mitó e Paula Silvério, na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Sai, que eu morro de ciúme.

notte nel web, un caso serio nella radiofonia. Tua obra e

Yeah.

sozinha, que é seu amigo.